Mas sabem o que é que me irrita nos feriados? E nesta época natalícia? A quantidade de filmes que eles repetem todos os anos. Epa, é uma saca. Será que há uma lei? Pois, será que há uma lei que obriga os responsáveis pelas televisões a repetirem filmes até que o último português veja? Tipo, será que eles pensam que sofremos todos de Alzheimer? Que a malta se esquece. Dan Pan. Põe aquilo e pensam que nós gritamos de alegria. Olha, o Titanic outra vez! Mais... sozinho em casa! Ai, que bom! Eu ainda não vi 4 vezes! Mais 3 horas da minha vida à espera de saber se o barco se afunda! Olha, que bom! Não há feriado em que nós não tenhamos que levar com o John Travolta e o Nicolas Cage, aquele filme em que eles mudam de cara, o Face Off, dupla face. Um daqueles filmes que ele liga nessas vezes, liga para o cirurgião. Está a ver, está a ver, está a ver, é isto! O Forrest Gump, o 60 segundos. Já passou tanta vez que já se deve chamar o 52 horas e 60 segundos. Assim que então já repetiu tantas vezes filmes de 007, que mesmo o Tim Manel, que mora perto de Manteigas, na Serra da Estrela, já sabe as falas de cor e salteado, mesmo sem saber ler e escrever. Mas já decorou aquilo em inglês. Os filmes já passaram tantas vezes que até o próprio 007 já teve que ser substituído. É verdade. Eu ainda há dias vi e já não era o mesmo. Pois não. Outro. Pois. É que todas as semanas muda. O homem está a falar da carreira dele. Então quantos filmes fez? 4, mas 2 deles assim que passou 329 meses. O que é como se tivesse feito 401. A rede da Sandra Bullock, então já passou tantas vezes, que um dia destes apanha um vírus para ali. Sabem como é que se percebe que um filme daqueles, como a rede, é antigo? Quando nós nos percebemos que, apesar de ser um filme de computadores, o nosso PC ainda é mais avançado que o do filme. Ele irrita-me. Sabe como é que eu percebo que já é Natal? Passam sozinho em casa, como tu dizias. É mesmo. É verdade. Mesmo que não houvesse decoração nas ruas, não houvesse Pai Natal nos centros comerciais, passam sozinho em casa, é Natal. Vês a programação da televisão, sozinho em casa, 1, 2, 3 e 4. Olha, é Natal. Pois. A minha dúvida, a partir do verão, começa a ser essa. Epá, será que este ano um miúdo continua sozinho em casa? Eu começo a ter pesadelos com isso. Acordo à meia-noite a gritar, oh, mas quantos Natais o rei da família vai esquecer-se do gaiato? Ainda por cima, com os escândalos que têm havido, passarem um filme em que 2 senhores de 40 anos andam uma semana a tentar agarrar um miúdo de 6, não sei não. Só falta chamarem um filme sozinho em casa, pia. Não é? Preciso ter cuidado com isso. Há uns anos vinha o Natal e tínhamos que ver o E.T. Era a tradição da consoada, bacalhau e o E.T. Oh, mãe, eu não quero ver outra vez o E.T. Cala-te, João Pedro. Cala-te, já te disse, senão não há Pai Natal. E tipo, não. Depois de... Aquilo começou a ficar-me caro nas chamadas. Toda vez que vinha, tinham que fazer uma chamada lá para cima. Eu estive, depois de ver o TV Shop à meia da noite, é a altura em que eu me sinto mais inútil é a ver televisão filmes repetidos. É uma sensação tão estúpida, porque a maioria deles não merece ser vista nem uma vez. Portanto, isto é o Cunha está a dizer, é verdade. É verdade, é verdade. Que é aqui o mais cinéfilo de todos nós. Exato. Nós sabemos perfeitamente o que vai acontecer, mas ficamos reféns, como se estivéssemos ali só para confirmar se as coisas estão mesmo assim iguais desde o Director's Cut. Pois, como se lá no fundo acreditássemos que desta vez alterou alguma coisa. Não, eles sabem que nós já vimos este filme, fizeram aqui um final alternativo para nós. Mas eu estive a pensar e cheguei à conclusão, e isto tem uma razão de ser. Os senhores que controlam isto sabem que os portugueses têm um problema. Sabem qual é? Não. É que nunca sabem os nomes dos atores e dos filmes. Ah. Dois portugueses a falar sobre filmes é... Mas eu fui ver um filme com aquele, pá, aquele... Pá, aquele do cabelo assim, que andava com um Porsche, lembras-te? Que entrava no outro com aquela, a loira. Ah, sim, sim. Com o português de cora, como eles têm o cabelo, o carro conduziam, mas o enredo, o nome dos atores e do filme, não, isso não. Isso esquece. Nomes de jogadores, sim, nomes de atores, não. Não é um jogou no Sporting, no Porto, nem foi transferido para o Benfica, é aquele. Pronto. Já viram o que era-se um indivíduo que faz os relatos? Percebesse tanto futebol como a maioria que vê os jogos percebe cinema. E a bola vai nos pés daquele que tem o cabelo loiro, passa para o outro que anda no Mercedes, atrasa para o Morena, aquele pá, aquele que entrou naquela equipa, vai, aquele que ganhou, sim, o ano passado foi essa, dribla e chuta, houve um que defendeu, pá, aquilo que andava com, pá, aí, pá, aqui, assim, esse, pá, esse, pronto, e vai, o guarda-redes! É esse, o guarda-redes. Havia de ser giro aquilo, não? E é golo! Golo! Opa, desse, que já entrou em tantos, pá!